Muito bem. Nós vamos ler o nosso texto para a reflexão de hoje, que está no livro do Eclesiastes. O Eclesiastes, que tem sido nosso companheiro de conversas neste semestre, dentro desse tema, o Guia da Vida Simples, lições que nós temos aprendido e tentado colocar em prática para um caminho de santidade na vida e de simplicidade em tudo, nos relacionamentos e em tudo. E o texto de hoje é muito rico, muito especial, e eu queria lê-lo com você. Eclesiastes capítulo 7, do verso 11 ao verso 22, diz assim: a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, já vi de tudo: um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Depois, você chegando na sua casa, confira numa Bíblia se isso está escrito na Bíblia mesmo. Porque dá vontade que não esteja. Simplicidade. Eu tenho apresentado nas nossas reuniões o Eclesiastes como um simplificador da vida. A palavra Eclesiastes é uma palavra latina que traduz uma palavra hebraica, que é a palavra Kohelet, que significa proclamador, pregador, aquele que fala na assembleia, que fala para um auditório, que fala para um grupo reunido. São lições de vida. O Eclesiastes é um pregador e o tema dele é a vida. Mas a chave de leitura do Eclesiastes e de compreensão da sua mensagem é o conceito de simplicidade, porque ele retira da vida a maquiagem, a fantasia, as ilusões e apresenta a vida como ela é. O desejo do Eclesiastes é que nós não compliquemos a vida, para além do que a vida já é complexa. A vida tem as suas complexidades, mas nós não precisamos piorar as coisas. E nesse sentido, a gente descobre com o Eclesiastes que a simplicidade é uma espécie de irmã gêmea da sabedoria. Talvez o outro lado de uma mesma moeda. Porque a sabedoria fatalmente conduzirá à simplicidade. E a simplicidade sempre será uma revelação da presença da sabedoria. O sábio sempre preferirá ser simples. E o simples sempre revelará ser sábio. Porque o simples não é o pobre, não é o ignorante. O simples é o que descomplica. O simples é aquele que, sendo rico ou sendo pobre, sendo erudito ou sendo alguém sem estudo formal, escolhe o caminho da simplicidade, não complica a vida, facilita os acessos, as escolhas e os relacionamentos que tem. E esse texto é um tributo à sabedoria. O que está na pauta do nosso texto é a sabedoria, porque a sabedoria é melhor que dinheiro. Dinheiro é uma coisa boa, diz o texto. Não é ruim em si mesmo, mas a sabedoria é melhor. Porque embora o dinheiro seja uma coisa boa e traz benefício para quem vê o sol, como quem recebe uma herança, por exemplo, se a pessoa não souber lidar com isso, isso pode ser um grande prejuízo. O texto diz que a sabedoria como uma herança é uma coisa boa, mas nem sempre uma herança é uma coisa boa. Por quê? Porque há pessoas que conseguem transformar até uma herança, que é para ser uma coisa boa, numa maldição. Estão aí as brigas por herança. Estão aí as disputas por herança. Estão aí as crises que advêm até em meio a heranças gigantescas. Por que a sabedoria é melhor do que o dinheiro? Porque o dinheiro, embora traga coisas boas, também tem potencial para gerar um ambiente ruim. A sabedoria é só boa. Não há ninguém que já tenha sido prejudicado pela sabedoria. Nunca a sabedoria vai fazer mal. Sabedoria não tem contraindicação. Sabedoria não traz prejuízo. A sabedoria sempre favorece a vida de quem a busca. Então é preciso ter sabedoria. O caminho da simplicidade é igualmente um caminho de sabedoria. E para ser sábio, é preciso aprender a lidar com a vida. E esse texto nos dá 4 orientações sobre como nós podemos lidar com a vida e o que é que nós devemos aprender realmente para lidarmos melhor com a vida. E eu quero compartilhar essas 4 lições com você nessa reunião. Primeira, aprenda a lidar com a dinâmica da vida. Eu vou repetir. Aprenda a lidar com a dinâmica da vida. O que é que eu estou chamando de dinâmica da vida? O fato de a vida ser marcada por altos e baixos. O texto diz que é preciso lidar com os dias que são bons, mas também diz que é preciso lidar com os dias ruins. E pasmem, o texto diz que Deus faz tanto um quanto o outro. Você teve um bom dia hoje. Coisas boas aconteceram. Esse dia foi um presente de Deus na sua vida. Você teve um dia difícil hoje, complicado, truncado, com más notícias, crises, problemas. Esse dia também é um presente de Deus na sua vida. É isso que o texto está dizendo. Porque a vida não é monótona. A vida não é uma sucessão das mesmas coisas. A vida não é uma repetição diária das mesmas experiências. Nem peixes dentro de um aquário estão fadados a viver sempre a mesma coisa. Porque é possível que você esqueça de pôr comida lá. Porque é possível que um fique doente e espalhe a doença para os outros dentro do aquário. Nem peixes dentro de um aquário estão fadados a viver sempre a mesma coisa. A vida não nos oferece sempre as mesmas experiências e nem sempre a mesma qualidade de experiências. Há dias em que nós somos surpreendidos pela vida com coisas maravilhosas, mas há dias em que somos surpreendidos por coisas difíceis. E é exatamente o fato de recebermos as duas coisas que nos faz saber o que é uma e o que é outra. Eu só sei qual é o prazer de um riso, porque eu também sei qual é a dor de uma lágrima. Eu só sei o que é a alegria de ter alguém que eu amo, porque também sei qual é a dor de perder alguém amado. Eu só sei o que é a bênção da saúde, porque eu também já experimentei o que é estar doente. Então as experiências que eu qualifico como ruins, no fundo, são aquelas que me intensificam a alegria com as boas. Porque nós comparamos tudo na vida. A vida é avaliada a partir de critérios comparativos. Eu digo, esse é um bom carro, porque eu sei o que é um carro ruim. Se só houvesse um, eu não poderia dizer é bom ou ruim. Só tem assim, não tem de outro jeito. Se você só conhecesse uma única coisa, você não poderia fazer juízo de valor sobre ela. Porque relacionado a quê isso é bom ou ruim? As minhas melhores experiências, de alguma maneira, estão relacionadas às minhas piores experiências. É porque eu sei o que é padecer, que eu também sei o que é me alegrar. É porque eu sei o que é chorar, que eu sei o que é rir. Ando devagar porque já tive pressa. Dinâmica da vida, altos e baixos. Mas não é só isso. As nossas escolhas também fazem parte da dinâmica da vida. Há dias bons e dias ruins, porque Deus me dá o dia como oportunidade para ser eu mesmo. E no ser eu mesmo, eu posso produzir coisas boas e coisas ruins. Vamos imaginar o seguinte. A maioria aqui tem filho. Você que teve um filho, que tem um filho. Quando seu filho nasceu, havia um sentimento no seu coração. Você não queria, como não quer, se você é um pai amoroso, que o seu filho sofra, que ele sinta dor. Nenhum pai quer que o seu filho sofra, sinta dor. Se você tem filho adolescente, você quer mais é que ele morra. Estou brincando, claro. Então vamos melhorar o exemplo. Vamos imaginar que você tem uma filha pequena, gracinha, princesa do papai. Tudo que você não quer é que ela sofra. Tudo que você não deseja nessa vida é que ela se machuque. Tudo que você não quer é um dia chegar um camarada na sua casa, mascando chiclete de boca aberta e dizendo, e aí, sogro? Não, filha, eu não criei você para isso, não. Só que, o que é que você pode fazer para impedir que um filho sofra ou sinta dor? Bom, você pode, quando seu filho nasce, fazer o que alguns pais fazem. Tira tudo que oferece risco para o menino dentro de casa. Sobra 4 ou 5 puff dentro da casa. Não pode ter quina, não pode ter ponta, não pode ter corte, não pode ter nada. Então você tira tudo. Tem agora 5 almofadão em casa e todo mundo come em plástico de papel. Em prato de plástico ou papel. Não tem mais nada para machucar a criança. Mas ela também não pode sair na rua. Porque se sair na rua tem muitos perigos. Então ela tem que ser confinada ao ambiente da casa. Você não pode ter outro filho, porque se tem alguma coisa que machuca mesmo a gente, é irmão. Irmão é coisa que machuca. Não é? Ainda mais velho. Mas às vezes até mais novo. Então não pode ter irmão, não pode sair de casa. Mas, de repente, essa criança confinada, sem amiguinhos, sem nada dentro de casa, ela pode ficar um pouco doidinha e querer bater a cabeça numa parede. De nervosa que ela está, de revoltada que ela está. Então você precisa embalar essa criança em plástico bolha. E ainda para ela não ser criativa e se machucar de qualquer jeito, você tem que prender ela na parede. Quando você tirar todas as possibilidades de sofrimento, você tirou o direito à vida. Porque só tem um jeito de não se machucar. Não viver. Deus precisou tomar essa decisão quando nos fez. Deixá-los sofrer e se machucar ou arrancar deles o direito à vida. Porque você só poupa o seu filho de se machucar se arrancar dele o direito à vida. Ele precisa ficar preso à parede, embalado em plástico bolha. Caso contrário, você não tem garantias de que ele não vá sofrer. Mas porque Deus nos dá o direito à vida, nós nos machucamos, sofremos, passamos por maus bocados. Deus prefere chorar conosco porque está doendo do que nos cercear o direito à vida. Então as nossas escolhas trazem dor. As más escolhas trazem problemas. Às vezes até uma boa escolha pode ter um preço que nós não imaginávamos teríamos que pagar. Essa é a dinâmica da vida. E porque nós não aprendemos a lidar com a dinâmica da vida, nós nos tornamos murmuradores, nós nos tornamos invejosos, nós nos tornamos caluniadores, nós nos tornamos insatisfeitos permanentemente. Ficamos olhando para a vida do outro. É, mas o outro está tendo mais dias bons do que eu estou tendo. Parece que na dinâmica da minha vida tem mais sofrimento do que na dinâmica da vida daquele sujeito. Razão pela qual o texto diz... Eu já vi um justo morrer cedo apesar de sua justiça e um ímpio viver muito apesar de sua impiedade. Aí eu tenho que lidar com o fato de que meu pai, sendo um homem justo, morreu cedo e tem uns caras aí que não morrem nunca. Porque não é a dinâmica da vida que estabelece a justiça. É o Deus da vida que faz justiça. E a justiça será estabelecida no juízo. Não é a dinâmica da vida que faz justiça. Na dinâmica da vida, tem gente ruim vivendo pra caramba e gente boa indo embora cedo. Porque não é a dinâmica da vida que faz justiça, é o juízo que estabelece a justiça. E o juízo, por essência, é final. E nesse sentido, se a gente acredita mesmo que haverá um juízo, é melhor viver menos do que mais. Porque o tempo conspira contra nós e não a nosso favor. Porque quanto mais eu vivo, mais eu acumulo razões pelas quais o juízo não vai ser a meu favor em tese. Veja, eu ouvi um raciocínio de um pregador esses dias que me deixou horrorizado. Ele disse assim, vamos imaginar que você é uma pessoa muito boa. Muito boa. Você não peca em ações. Você não peca em omissões. Você não peca em palavras. Você peca ocasionalmente em pensamento e só em pensamento. 3 vezes por dia. Porque estudiosos sugerem... que nós temos 10 mil pensamentos por dia. 10 mil. Imagine que dos 10 mil, só 3 são inconvenientes, imorais, maldosos. Só 3. Você é quase um anjo na Terra. Porque não peca nem ação, nem omissão, nem palavra, mas ocasionalmente em pensamento, uma média de 3 por dia. Ao final de uma semana você tem 21. Ao final de um mês você tem 90. Ao final de um ano você tem mais de 1000. Vamos arredondar para 1000. Eu estou com 40 anos. Vamos tirar 12, arbitrariamente, fingindo que até os 12 anos eu era ingênuo e inocente. São 28. Isso significa que, no mínimo, se eu fosse quase um anjo, eu já tenho 28 mil pecados na minha conta. Que juiz me absolveria com 28 mil delitos nos autos comprovados? Está aqui, vai ser julgado o senhor Marcelo Gomes. O que ele cometeu? 28 mil delitos. Pensa num criminoso. Nem os caras do Mensalão foram acusados de tanta coisa. Como diz a palavra, graças a Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas se eu considerar que o juízo existe por causa do pecado, então o tempo, que é o raciocínio que eu estou tentando fazer com você, o tempo conspira mais contra mim do que a meu favor. De modo que não é a dinâmica da vida que estabelece justiça. E nesse sentido... não necessariamente quem está vivendo mais está sendo mais beneficiado. Essa é a tese do Eclesiastes. O Eclesiastes é um livro que chega a dizer que uma pessoa que nem nasceu é melhor do que uma que nasceu e viveu errado sua vida. Então, eu preciso entender a dinâmica da vida. Porque a dinâmica da vida é feita de altos e baixos, há dias bons e dias ruins, e eu não posso me tornar uma pessoa refém da minha fantasia de que todos os meus dias serão bons. Eu nem posso me empolgar quando emplaco uma sucessão de bons dias e nem posso me desesperar quando emplaco uma sucessão de dias ruins. É a dinâmica da vida. E a Bíblia Sagrada nunca diz que seria diferente disso. Então eu preciso aprender a lidar com a dinâmica da vida. Segundo, eu preciso aprender a lidar com os limites da vida. Com a dinâmica e com os limites. Porque o texto continua dizendo o seguinte: não sejas demasiadamente justo, o que é um versículo estranho, nem excessivamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja excessivamente ímpio e não seja tolo. Interessante que tolo não pode ser nada. Não seja excessivamente justo, não seja excessivamente sábio, não seja excessivamente injusto e não seja tolo. Porque no ser tolo, me parece, não há gradações. É tolo e ponto final. Por que você morreria antes do tempo? Pergunta o texto. Veja, qual é a questão aqui? A questão aqui é que os nossos limites estão mais próximos do que distantes e são mais perto do que a gente acha. Quem que é a pessoa demasiadamente justa, excessivamente sábia? É a pessoa que idealiza a si mesmo e acredita que conseguirá ser perfeita. É esse sujeito que acredita que nem os três pecados de pensamento ele tem. É bom em tudo, sabe tudo, pode achar de moral em todo mundo, a vida é um exemplo em todas as áreas. Essa pessoa, das duas uma, ou vai terminar sozinha, ou vai terminar sentindo-se uma fraude, desmascarada do modo mais vexatório possível. Porque ninguém é perfeito. O pai, que é demasiadamente justo em relação ao filho, massacra o filho. Pior coisa do mundo é o filho de um pai que se sente perfeito. Pior coisa do mundo é a esposa de um homem que se sente perfeito. Pior coisa do mundo é conviver com alguém que não conhece os seus próprios defeitos, que não reconhece as suas próprias fragilidades, que não se relaciona no nível da normalidade. Precisa sempre passar uma impressão de que é melhor do que é. É o demasiadamente justo, é o demasiadamente sábio. Porque tudo que é exagerado é ruim, tudo que é desequilibrado é ruim, mesmo que seja coisa boa. Imagine uma mulher bem bonita, bem bonita. Linda, linda mesmo. Aí você diz: estou pensando na minha mulher. Parabéns. Eu estou pensando na minha. Pensa uma mulher bem bonita. Linda. Agora pense que você não tem compromisso. Você é um homem livre para amar. Agora pense que essa mulher está na sua, cara. Que ela está na sua. Ela ama você também. Imagine que ela te dê um abraço gostoso. Imagine que ela te dê um abraço gostoso. Aí imagine que ela não solta. Aí vai passando um minuto, vai passando dois. Aí tem uma hora que você começa: ok, amor, ok. E ela ali agarrada. E aí você solta os seus braços, fica com o braço para baixo, e ela agarrada. Aí você diz: amor, já deu, amor. Amor, eu preciso trabalhar. E ela não solta. Esse negócio vai terminar com uma briga. Porque nem o que é bom, se é exagerado, é bom. Seu filho, pequenininho, sua menina, pequenininha, 2 aninhos, gordinha, rosadinha, princesinha, lindinha, te abraça. 1 minuto, 2 minutos. Não solta. Filha, agora deu. Não te amo, papai. Eu sei, filha, papai também te ama. Mas agora solta o papai. Não, papai, eu não vou soltar você nunca mais, papai. Eu te amo. Obrigado, filha, mas agora solta o papai, que o papai precisa trabalhar. Não, papai, eu vou ficar aqui pelo resto da minha vida, papai. Eu amo muito papai. Filha, solta o papai agora. Não solta o papai. Eu amo você, papai. Quero te abraçar para sempre, papai. Filha, eu vou bater em você. Você vai apanhar. Se não soltar o papai, agora vai apanhar. Vai ficar de castigo. Porque não dá. É bom beber um vinho bom, mas não dá para beber todo o vinho do mundo. É bom comer, mas não dá para comer tudo toda hora. É bom tomar um café, um achocolatado, mas não dá para esvaziar a máquina. Embora tenha uns caras tentando. Porque mesmo coisa boa em demasia vira coisa ruim. Então não seja demasiado, não idealize a si mesmo, não ache que você é o suprassumo. Mas qual é o outro lado? Quem é o demasiadamente injusto ou tolo? É aquele que desiste de si mesmo. O demasiadamente justo, o demasiadamente sábio pode destruir a si mesmo. Porque cedo ou tarde ou vai ficar sozinho, ou vai ser desmascarado como uma fraude. Mas o demasiadamente ímpio é aquele que desiste de si mesmo. Porque o demasiadamente ímpio é aquele que diz assim, já que eu não consigo fazer nada certo, eu vou fazer tudo errado. Já que eu não dou conta de ser como se espera que eu seja, então eu vou detonar. É aquele filho que sente que nunca vai agradar o pai. Porque o pai não tem, o pai é o demasiadamente sábio, é o demasiadamente justo. Se o filho fala assim, pai, consegui um trabalho. Pudera, já está com 17 anos, eu comecei a trabalhar com 11. Pai, tirei 10 na prova. Pudera, só estuda. Se trabalhasse, queria te ver tirar 10 igual eu tirava quando estudava. Pai, estou namorando uma menina. Pudera, menina feia. Quero ver arrumar uma bonita igual seu pai arrumou. Esse menino, filho do demasiadamente justo, vai acabar migrando para o caminho demasiadamente ímpio, porque já que ele nunca agrada, ele vai detonar. E aí você tem aquele filho que já brigou com 8 coleguinhas na escola, chutou a canela da professora, cuspiu no carro do diretor, você leva ele no psicólogo. O psicólogo conversa 40 minutos com o menino, nos 10 minutos finais chama o papai e fala, papai, vem cá. O problema não é o menino, não, o problema é você. O menino quer atenção, o menino quer amor, o menino quer cuidado. E já que ele não tem, ele resolveu barbarizar. Resolveu barbarizar. Esse é o demasiadamente ímpio. É o cara que, longe de querer ser perfeito, decidiu abandonar a si mesmo. E vai detonar. É o cara que, se a mulher não correspondeu ao amor que ele está dando para ela, ele vai matar ela e ele. Ele é o demasiadamente ímpio, porque ele desistiu de viver. Então, se eu não conseguir, eu acabo com todo mundo, até comigo. É a mulher que, se o homem não corresponder ao amor dela, ela vai tomar veneno, porque ela desistiu de si mesma. São os extremos. Quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Nem idealizar a si mesmo, nem desistir de si mesmo. A faixa não é tão estreita, mas também não é tão larga. A vida tem limite. E se a gente vai ultrapassando o limite, não há mais limite para nós. O problema de ultrapassar os limites é que não há mais limite para nós. E quando se chega no extremo, o resultado é destruição. Respeitar os limites da vida. Respeitar os limites da vida. Aprender a lidar com os limites da vida. Terceiro. A terceira lição que nós aprendemos é sobre aprender a lidar com as contradições da vida. E esse texto fala das contradições da vida. Porque um homem sábio é mais poderoso do que 10 valentes numa cidade. Um homem sábio é mais poderoso do que 10 valentes. Contudo, não há um justo sequer, ninguém que não peque. É o que o texto diz. Por quê? Porque o texto está chamando a nossa atenção para o fato de que a sabedoria é uma maravilha, mas geralmente a gente prefere ficar longe dela. As contradições da vida começam em nós. Nós somos os contraditórios. O apóstolo Paulo, que é uma das figuras mais impressionantes da Bíblia Sagrada, disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu detesto, esse eu pratico. Ele se sentiu uma contradição. Nós somos a contradição em pessoa, porque nós amamos nossas esposas, mas fazemos de tudo para expulsá-las da nossa vida. Nós amamos nossos filhos, mas parece que fazemos de tudo para eles pensarem que nem ligamos para eles. Nós temos sede de Deus, mas vivemos fingindo que Ele nem existe. Nós queremos fazer as pazes com um amigo, mas continuamos teimosos. E se ele não der um passo aqui, eu também não dou um passo ali, não. Nós queremos viver uma vida melhor, mas parece que estamos sempre fazendo esforços para deixar a vida pior. Porque a gente reconhece o valor da sabedoria, mas prefere ficar boicotando a gente mesmo. É o sujeito que olha no espelho de manhã e diz: você é o maior inimigo que eu tenho. Porque ninguém me prejudica tanto que nem você. Olhando no espelho, ninguém me prejudica tanto que nem você. Contradição. E aí a contradição vai para tudo que a gente conhece, porque as outras pessoas são contraditórias, elas também querem viver bem conosco, mas parece que estão sempre fazendo esforços para viver mal com a gente. Nós sabemos que precisamos da terra, que dependemos dela, mas maltratamos e vamos esgotando tudo a ponto de não ter. Aliás, eu também ouvi um pregador esses dias que falou uma coisa que também me deixou pensativo. Ele disse assim: se a criação fosse fazer uma oração, imagine que a criação pudesse fazer uma oração, que a natureza se juntasse e a uma voz fizesse uma oração, pudesse fazer um pedido a Deus, que pedido a natureza faria? Que pedido a terra e a criação fariam para Deus? E ele respondeu: elimina o ser humano. Elimina o ser humano. Senhor, se o Senhor vai atender um pedido nosso como criação, o nosso pedido é: elimina o ser humano da face da terra. Ele destrói tudo que ele põe a mão. Ele produz guerras, ódio, rancor, inimizades. Por onde ele passa, deixa um rastro de sofrimento e tragédia. O ser humano não é algo da criação, é uma doença na criação. A criação oraria do mesmo jeito que eu e você oramos quando estamos com gripe ou com uma infecção, pedindo que Deus arranque aquilo da nossa vida. Eis a contradição. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para sermos os cuidadores da criação e nos tornamos a maior ameaça da criação. Porque por onde passamos, deixamos um rastro de destruição. Contradições. Eu preciso aprender a lidar com as contradições. Porque senão eu não vou propor alternativas e soluções. Eu preciso reconhecer que meu maior inimigo sou eu, para não ficar culpando as pessoas que passam pelo meu caminho. Eu preciso enxergar as contradições da vida, para não imaginar que a vida segue uma lógica. Um livro que me ajudou muito nesse sentido foi o livro do Dr. Larry Crabb, chamado Chega de Regras, onde uma das teses principais é a seguinte: como lidar com o fato de que às vezes na vida você faz tudo certo e dá tudo errado? Ou faz tudo errado e de repente dá tudo certo. As contradições da vida. A vida não é uma equação de matemática. E sabedoria é lidar bem com as contradições para buscar os caminhos de conciliação, de perdão, de alegria. E por último, última lição, com ela eu vou terminar. Aprenda a lidar com os bastidores da vida. Bastidores da vida. Veja, aprenda a lidar com a dinâmica da vida. Aprenda a lidar com os limites da vida. Aprenda a lidar com as contradições da vida. Aprenda a lidar com os bastidores da vida, porque a vida tem bastidor. E o bastidor da vida é aquele lugar onde acontecem coisas que no palco não acontecem. É onde a verdade dá lugar, ou onde a verdade toma o lugar da fantasia. É onde as máscaras são tiradas, onde a roupa é tirada, onde a bailarina, lindinha, magrelinha, tira aquele elástico que prende as gordurinhas dela, tira aquele vestido que deixa ela tão princesa, tira a sapatilha e os dedos dela estão em carne viva e ela não é tão lindinha quanto parecia. Bastidor da vida. Onde a gente tira a fantasia. Onde a gente mostra quem a gente realmente é. E o texto é muito interessante nesse aspecto, porque ele diz assim: não dê ouvidos a tudo que as pessoas dizem. Porque se você ficar tentando saber tudo que estão dizendo, você vai descobrir que estão falando mal de você. E pior, você não vai nem poder ficar bravo. Porque vai lembrar que em algum momento você também falou mal de alguém. Eu achei esse texto maravilhoso, porque é verdade. Naquela conta lá dos 28 mil pecados, no mínimo, pode botar mais um monte de vezes que eu já falei mal de alguém. Pode botar mais um monte de vezes que eu já odiei alguém. Pode botar mais um monte de vezes que eu podia ter ajudado e não ajudei. Por quê? Porque os bastidores da nossa vida são muito feios. É quando se vira as costas que a verdade aparece. É o sujeito que te abraça e diz: cara, que bom te ver! Quanto tempo, amigo! Que saudade de você, cara! Aparece lá qualquer hora dessa, vamos tomar um café, ó, tamo junto, hein? Conta comigo! Aí você vira as costas e diz assim: espero que nunca mais veja esse cretino. Ah, mas você acabou de dizer, tamo junto, camarada, gente boa. Ah, mas esse aí não vale nada, não. A ideia do texto é o seguinte. Pascal escreveu no livro Pensamentos que se todos os amigos soubessem o que uns pensam dos outros, não haveria quatro amigos na face da Terra. Aí você olha para o lado e diz assim: o que você está pensando agora? O que eu estou querendo dizer é, eu sei que as pessoas não são como eu gostaria que elas fossem. Eu sei que, ocasionalmente, elas vão esconder de mim a verdade sobre elas. Eu sei que é possível que alguém que me jura amor me coloque uma faca nas costas. Porque, como diz a Bíblia Sagrada, os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Eu sei que alguém que eu ajudei pode ser hoje a pessoa que mais fala mal de mim. Estava falando com pastores ontem. Na verdade, ontem eu falei para pastores, mas não foi quando eu disse isso. Em outro momento eu falava com pastores e disse: imagine que nesse momento alguém pode estar falando mal de você. Aí me ocorreu. E eu disse: espera aí, vocês são pastores. Nesse momento há alguém falando mal de vocês. Com toda certeza. E às vezes são aquelas pessoas que vocês mais ajudaram. Veja, não fique procurando o que estão dizendo por aí, porque você vai achar o seu servo falando mal de você. Não é o servo do seu vizinho falando mal de você. Não é o servo do seu inimigo, do seu concorrente, do seu rival falando mal de você. É o seu. De repente é a própria esposa. De repente é o próprio filho. De repente, aquele amigo mais chegado. Sabe por quê? Porque, por um lado, nós temos defeitos. E as pessoas enxergam isso. E, às vezes, elas não conseguem se conter. Segundo, porque, às vezes, nós não conseguimos criar relações francas e abertas em que as pessoas possam dizer para nós o que elas querem dizer e o que a gente precisa ouvir. Terceiro, porque as pessoas são más mesmo. São más mesmo. E isso a gente sabe porque a gente sabe o quanto a gente é mal. Eu tomei duas decisões na vida. Primeiro, eu não quero saber o que é que estão falando de mim. Não quero. Não é porque não me importo. É porque eu estou tentando construir um sistema de vida em que os amigos possam falar para mim aquilo que eu preciso ouvir. Para isso eu não posso me defender, para isso eu não posso reagir, para isso eu não posso ficar magoado. Porque se tudo que o meu amigo me disser será usado contra ele no Tribunal de Justiça, então ele não vai me dizer. Mas ele não vai conseguir segurar e vai acabar falando pelas costas. Então eu quero que os meus amigos tenham liberdade para dizer para mim o que eles pensam e eu quero crescer com isso. Não é fácil, não é fácil. Às vezes eu não gosto e às vezes eles não têm coragem. Mas é um caminho. Segundo, eu não quero falar mal. Então eu estou todos os dias tomando a decisão de não falar do ausente. Não falar do ausente. Não é fácil, porque eu sou conselheiro. E as pessoas me procuram 90% das vezes para falar mal, criticar e reclamar de outros. Quando uma mulher entra no meu gabinete, eu olho se ela está de aliança. Se ela está de aliança, eu falo, coitado desse cara. Hoje eu vou saber os podres dele. Mas de repente eu estou fazendo um exercício de dizer, minha irmã, calma lá. O que é que você está fazendo para mudar essa situação? Porque é muito fácil a gente falar mal de quem não está na roda. Muito fácil, e eu acho até que é covardia. Coragem é chamar o amigo e dizer, eu sei que o que eu vou falar pode custar a nossa amizade, mas eu não seria amigo de verdade se não falasse. É isso. Talvez eu não consiga, num primeiro momento, num segundo. Mas não significa que eu tenho o direito de falar em outro ambiente. É o que o texto está dizendo. Cuidado, cuidado, porque se você for procurar, você vai se magoar. Mas vai se magoar porque esquece que você também faz isso. Então aprenda a lidar com os bastidores da vida. Primeiro, fuja deles o quanto puder. Seja quem você é no palco e não nos bastidores, entenderam? Isso não é uma encenação, é a vida. É a vida. E como disse o Gonzaguinha, é bonita e é bonita. Mesmo que nós não tenhamos máscaras para fantasiar a nossa aparência, mesmo que nós não tenhamos fantasias para passar uma impressão melhor, é bonita. Então eu vou ser quem eu sou no palco, não no bastidor. E segundo, não só vou correr de lá, como vou tentar ajudar meus amigos a não ficarem lá. E isso vai significar que eu não vou falar do ausente nessa minha vida. Não quero mais falar do ausente. Porque uma das tragédias mais deprimentes dos nossos relacionamentos é a capacidade que nós temos de falar o que não se deve falar fora do ambiente adequado. Porque assassinatos, mortes, são a parte mais violenta dos nossos problemas. Mas a fofoca, a calúnia, a difamação é a parte mais deprimente. É onde começam os ódios, os rancores, e é onde também está o grande desafio de aprendermos a nos perdoar. Porque tudo bem, eu fiquei sabendo que alguém falou mal de mim. Eu sei que eu já fiz isso também. Então essa pessoa não é nem pior nem melhor do que eu. E eu sei que assim como eu precisei de perdão, eu também preciso perdoar. Então ao invés de ficar tentando ser unanimidade, porque ninguém é unanimidade, nem Jesus foi, eu vou tentar conviver com esses bastidores, mas sem me deixar contaminar por eles. Vou ser eu mesmo no palco da vida, porque Deus me ama como eu sou. E quanto àquela história dos 28 mil pecados, que na minha conta eu já estou chegando a 4 milhões e meio, 5, o segredo é ser quem eu quero ser, ser eu mesmo, ser quem eu sou no palco. Na certeza do amor de Deus, que mandou seu filho morrer por mim. Pelos 5 milhões que já foram, pelos 5 milhões que ainda virão. E não só os meus, mas os seus, os seus, os seus. Se a gente fosse fazer uma contabilidade rápida aqui, quanto pecado dá nessa reunião? Agora há pouco tinha mais ou menos o mesmo número de mulheres aqui. Claro que com elas dava menos do que com a gente aqui. E Jesus morreu pelos pecados de todos. De modo que a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque o preço desses pecados já foi pago. Contudo, isso não me dá o direito de continuar encenando. Ser eu mesmo, diante de Deus, ser quem Deus quer que eu seja na vida do meu irmão. É isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, obrigado e despede-nos em paz agora. Dá-nos essa bênção de lidar melhor com a vida, aprendendo a lidar com sua dinâmica, seus limites, suas contradições e seus bastidores, muitas vezes feios e tristes, mas exatamente o lugar onde nós precisamos ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Extrapolei um pouco o horário, me peço perdão. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite de descanso. Um abraço a todos.